Capítulo 12. O poder da escolha. O quinto poder pessoal do sucesso. Reflita nesta frase. Tu és livre para escolher, mas as escolhas que faças hoje determinarão o que terás, serás e farás no futuro de tua vida. O dinâmico poder pessoal que vincula todos os outros é a escolha. Desafortunadamente, estamos frequentemente tão arraigados aos nossos hábitos que não nos damos conta que nossas opções permanecem constantemente abertas. Isto se cumpre tanto para as decisões mais insignificantes de nossa vida diária até as mais monumentais que podem nos mudar completamente a nossa vida. Muitas vezes nos autolimitamos em dependência das circunstâncias de nossa vida. Pensamos que não podemos deixar o trabalho porque temos que pagar a hipoteca, assumimos que não podemos nos mudar para uma nova ocupação sozinhos, porque no passado tomamos uma decisão de prosseguir onde estamos. Frequentemente obrigamos-nos a permanecer com as mesmas coisas novamente simplesmente porque o fizemos assim no passado. Também estamos inclinados a limitar nossas opções em dependência dos padrões que nos ensinaram. Pensamos que não temos a opção de nos levantar porque no passado nunca o fizemos. Continuamos escolhendo ser gente de prazeres imediatos porque esse foi o caminho que vimos que outros tomaram. Nos acomodamos nos hábitos de nossos convencionalismos sociais, nas velhas formas de fazer as coisas, maneiras de falar, comer, aprender, comunicar-nos e de priorizar. Dia após dia, tomamos milhares de decisões, mas raramente temos habilidade para fazer as coisas diferentes se assim o desejamos. Uma vez ouvi uma divertida história sobre uma mulher que fazia um delicioso assado ao suco. A carne ficava tão macia que se podia derreter na boca. Ela tinha aprendido a cozinhar com sua mãe e ensinou a tradição à sua filha, lhe dizendo que um dos segredos do assado ao suco era cortar os extremos da carne antes de pôr no forno. Sua filha obedientemente fez isso e seguiu suas instruções ao pé da letra e, assim, foi como ela também foi capaz de fazer um jantar delicioso. Num dia quando estava visitando a sua avó ela lhe disse, estou tão contente que mamãe me tenha dito teu segredo. Todos acham que eu faço os assados ao suco mais gostosos da cidade. Sua avó perguntou-lhe, e que segredo é esse, cortar os extremos da carne? A garota respondeu, mamãe tem feito isso desde que começou a cozinhar. Ela o faz porque tu o fazias dessa forma e teus assados sempre eram os mais deliciosos também. Após ouvir isto, a idosa começou a rir e rir. Quando finalmente se compôs, disse a sua neta, querida, eu não cortava a carne porque isso faz mais gostoso. Eu fazia isso porque meu forno era tão pequeno que não podia colocar toda a carne de uma vez. Isto é uma graciosa ilustração, mas muito reveladora de por que, com muita frequência, continuamos optando pelas mesmas opções ao longo de nossas vidas, elas se convertem em hábitos que mantemos inconscientemente. Talvez existiram muito boas razões pelos quais surgiram originalmente, mas realmente obtemos algum benefício de seguir optando pelas mesmas coisas neste momento? Esta é uma pergunta muito importante, porque muitas das decisões que convertemos em hábitos, têm o poder de afetar a energia e do mesmo modo a qualidade de nossas vidas. Em cada momento enfrentamos uma opção energética de algum tipo, não só decidimos o que fazemos, também determinamos o que pensar, crer, sentir e perceber com respeito à situação na qual estamos. Com o tempo são nossas decisões diárias que se unem e criam o tapete de nossa existência. As decisões que tomamos momento a momento tecem a imagem de quem somos e em que nos converteremos. Esses são realmente nossos momentos decisivos, as pequenas decisões que tomamos é que determinam a energia e a direção de nossas vidas. E onde nossos padrões estejam envolvidos, temos que entender que não estamos tomando uma decisão uma única vez, o estamos fazendo novamente pelo resto de nossas vidas. Quem sabe decidiste fumar em tua adolescência, mas cada vez que acendes um cigarro, estás voltando a fazer este acordo monumental novamente. Cada momento insignificante é uma nova opção, ainda quando não esteja suficientemente consciente disso. Desafortunadamente, tua falta de consciência não diminui seu poder em tua vida. Nossos dias estão cheios de inúmeras eleições inconscientes e centenas de escolhas conscientes, e nossas ações inconscientes têm tanto poder como as que tomamos após ter passado longo tempo pensando nisso. Estas decisões são de fato tão habituais que provavelmente terão um maior impacto, mas quando tomamos o controle de todas nossas possibilidades, começamos a dirigir o momento energético de nossos dias. O poder de ter a habilidade de selecionar permite-nos preparar o sucesso que desejamos através de duas formas fundamentais de eleição: a escolha de nossas atitudes e de nossas ações. Atitudes e ações. As escolhas que realiza sempre giram ao redor de duas coisas: atitude e ação. A primeira está intimamente relacionada à tua percepção e às tuas crenças, as peças fundamentais da consciência e da energia. Neste sentido, tua atitude é o catalisador primário de ambos para o que atrairás e manifestarás em tua vida. É como uma sutil combinação de pensamentos e emoções centrados num assunto particular. Podemos dizer que temos uma boa atitude, ou uma má, mas temos que olhar mais de perto o que isto quer dizer. Na maioria dos casos, a boa baseia-se nas convicções positivas e as emoções mais elevadas; a má surge de conclusões pessimistas combinadas com sentimentos hostis e de temor. Talvez tu tenhas tido atitudes horríveis no passado, mas não tens que continuar optando por elas nunca mais. Tua mentalidade cria tua realidade, onde a lei do sucesso está envolvida. A atitude é tudo. Isto é energeticamente verdadeiro porque tuas expectativas são as propulsoras de tua criação consciente. Isto não te ocorreu antes, mas tu escolhes quanto te aproximas ao que desejas em cada dia e em cada momento. Assim, escolhe uma atitude positiva agora mesmo. É também uma boa ideia pesquisar as decisões que fazes com respeito às tuas ações. Existem três grupos de ações que tu fazes o tempo todo, as quais estão relacionados com a conduta que assumes contigo, com os outros e com tuas metas. Estas têm o poder de melhorar tua vida ou a destruir, porque se não estás seguindo opções de comportamentos saudáveis e éticos, é tempo de começar a escolhê-las. Diário do Sucesso. Pensa sobre as atitudes e as ações que tomas com relação às seguintes situações. Escreve tuas respostas em teu diário, e então determina aplicar mais mudanças positivas à tua vida diária. Escolha de atitude. 1. Qual é tua atitude sobre tua situação profissional atual? Quais são teus pensamentos com respeito a isso? Tendem a ser positivos ou negativos? Como te sentes com respeito a teu trabalho? Geralmente sentes-te bem ou mal no trabalho? Que mudanças podes fazer em teus pensamentos e crenças que pudessem fazer mais positivos teus sentimentos e atitudes sobre o trabalho? 2. Qual é tua atitude com respeito ao dinheiro? Como são teus pensamentos e emoções com respeito ao dinheiro? Fazem-te sentir satisfeito ou feliz ou angustiado e necessitado? Como tu podes redefinir tuas crenças sobre o dinheiro para criar novos sentimentos sobre ele? 3. Qual é tua atitude com respeito às tuas metas? Faz uma lista de teus pensamentos mais dominantes relacionados com cada meta. Como te sentes com respeito às tuas metas? Tens tendência a estar esperançado e decidido ou inseguro e indeciso? Escreve intenções e conclusões positivas que possam reverter qualquer sentimento negativo que possas ter sobre este tema. Crie a intenção que te comprometa só com crenças e emoções que transmitam uma consciência saudável e uma energia mais atraente relacionada com estes temas. Recorda-te estas opções todos os dias, lê tuas novas conclusões e afirma frequentemente tuas novas atitudes positivas. Escolha das ações. 1. Ações para ti mesmo. Quais são os comportamentos que realizas no dia que podem ser considerados não apropriados para ti, incluindo comer, beber, a forma em que te falas e como passas teu tempo? Faz uma lista das novas opções que podes tomar para criar um estilo de vida mais positivo e de maior energia para atrair melhores resultados. O que podes fazer para implementar estas novas ações de forma regular? Escreve algumas sugestões e referências com respeito a isto frequentemente. O que podes fazer para fazer estas escolhas mais frequentemente? 2. Ações para os outros. Quais destes adjetivos descrevem melhor o tipo de ações mais frequentes que realizas com relação aos outros? Circula um de cada par. Amorosa, desamorosa. Confiança, temerosa. Aceitação, resistência. Flexível, controlada. Tolerante, intolerante. Pacífico, hostil. Por que achas que tu escolhes esse tipo de ações? Que tipo de energias criam? Se tu circulaste qualquer elemento da coluna direita, que mudanças podes fazer em tuas crenças e comportamento que pudessem criar uma ressonância mais harmônica? Ações para as metas. Com quanta frequência realizas ações encaminhadas para tuas metas? Quando tomas a decisão de agir entre teus sonhos ou entre outras coisas, que fazes usualmente com antecedência? Qual o teu grau de entusiasmo quando te comprometes em ações orientadas para tuas metas? O que podes fazer para adotar ações mais frequentes e mais energéticas dirigidas para estes desejos? Para ter sucesso em tuas metas, deves com mais frequência priorizá-las sobre outras coisas, e é aqui onde o poder da escolha se conecta com o poder de deixar ir. Tu tens que te liberar de alguns hábitos ou gratificações pessoais com o objetivo de fazer de tuas metas, tuas escolhas prioritárias. De fato, não importa qual seja o assunto, se estás realmente consciente de tua vida, verás novamente que tens a opção de aplicar positivamente estes dois princípios. Isto é uma das decisões mais libertadoras e poderosas que podes fazer, a escolha de deixar ir. Quantas vezes ao dia das-te a oportunidade de se apegar ou se libertar? Seja sobre um hábito espontâneo, um padrão de pensamento negativo, ou de emoções difíceis tais como medo ou ira, sempre tens a opção de os manter ou os deixar ir. Ainda muitas pessoas se sentem forçados a se apegar porque pensam que isso é o que lhes dá poder. Eles se apegam a seus hábitos, a outras pessoas, seus títulos, suas zonas de conforto, e suas posses, mas deixar estas coisas livres é o que realmente te dá teu poder fundamental. Quando tomas a decisão de deixar ir, te liberas das ataduras, temores, e da necessidade de controle. Com cada uma destas decisões ganhas mais força. Especialmente determina liberar-te de teus velhos patrões negativos, atitudes e hábitos. Se eles não te permitiram obter o que desejas, é óbvio que não estão funcionando, de modo que deve selecionar outros novos. Escolha ou consequência. No ritmo de tua vida, cada momento é uma escolha e cada uma delas tem uma consequência. De fato, cada escolha é de dois tipos, física e energética. Em ocasiões, os resultados físicos são fáceis de ver. Por exemplo, se mantens uma dieta de sobrealimentação, então engordarás. Esse é o resultado físico atual, mas qual é o resultado energético? A ressonância da decisão de sobrealimentação é negativa, a qual manda mensagens de autodestituição e autoaborrecimento, que atrai pessoas e situações que promovem mais destes sentimentos. Existem muitas ocasiões, no entanto, onde as conclusões não são muito claras. Quando fazes um telefonema, ordenas uma comida, ou alugas uma casa, é muito importante considerar tanto as consequências atuais como as energéticas de tuas escolhas. Talvez não sejas capaz de predizer os resultados, mas precisas equilibrar as opções e olhar a energia envolvida antes de decidir. Tuas escolhas devem soar verdadeiras para ti, e para conseguir isto, devem ressoar com dignidade, integridade e honra. Quando estás escolhendo um rumo para tuas ações grandes ou pequenas, existem duas perguntas que te ajudarão a revelar a natureza energética das consequências. Pergunta-te: esta escolha me honra? Aumenta meu sentido de dignidade e mantém minha integridade. Se podes responder afirmativamente a esta pergunta, então qualquer que seja a tua decisão, sabes que contas com a opção melhor possível. O universo manterá tua honrada energia, assim que podes descansar assumindo que cada escolha que realizes com esta intenção te trará poder genuíno e uma grande bênção. Afirmações para realizar escolhas saudáveis, felizes e poderosas. 1. Sei que tenho inúmeras opções em cada dia. Estarei consciente de cada uma delas. 2. Todas minhas decisões diárias me definem e determinam minha energia. Faço escolhas de amor e honra em meu pensamento, palavra e ação de cada dia. 3. Escolho atitudes mais positivas para mim, minhas metas e minha vida. 4. Sempre escolho me comprometer em percepções cada vez mais poderosas e amorosas sobre mim. 5. Escolho viver livre de medos, preocupações, julgamento. Escolho deixar ir e viver em paz.